Nosso tema dessa tarde é o título do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo. Então quem tem o Evangelho em casa depois pode dar uma olhada no que ele nos fala dentro desse título. E quando a gente fala em amar, é um termo tão utilizado por nós, que ele acaba sendo banalizado. Então a gente às vezes não consegue compreender bem o que significa amar. Normalmente nós temos uma ideia distorcida do que é amar. Estava olhando até no dicionário agora há pouco, um dos sinônimos de amar é dedicação. Então é o que se encaixa, né? Mais próximo de quando se fala desse amor mais abrangente, é dedicar-se a Deus ou dedicar-se a alguém sem retorno. Isso aqui se quer dizer. Amar o próximo como a si mesmo. Amar, a gente ainda está, de novo, né, bastante longe do significado da profundidade da palavra. Então a gente pode tentar substituir por fazer ao próximo aquilo que nós queríamos que fosse feito a nós. Fica talvez mais fácil da gente entender e dessa maneira tentar colocar em prática um pouco isso, né? Nessa tentativa de fazer, então, a gente pensa e deduz da seguinte forma: respeitar os outros. Para não parecer uma coisa, às vezes, tão distante, né, da nossa realidade, amar o próximo, fica uma coisa, às vezes, um pouco intangível para nós, que, às vezes, não conseguimos amar a nós mesmos pelas coisas que fazemos. Mas tentar respeitar os direitos dos outros. Perceber que os outros têm direitos, assim como nós temos, todas as pessoas também tem. E para uma convivência, no mínimo, saudável, o respeito é fundamental. Não violar os interesses que causem prejuízo material e moral. Então a gente tem visto, né? A imprensa tem noticiado direto isso aqui: violação de direitos materiais e morais. E nós ficamos cada vez mais raivosos quando a gente vê esse tipo de coisa, porque erguemos a mão para justificar ou para dizer e querer que seja feita, cumprida a lei, a nosso favor. Mas a gente tem que trazer o ensinamento sempre para dentro de nós, para que a gente possa exteriorizar ele. Cobrar, só cobrar, cobrar, não vai resolver o nosso problema. É claro que é necessário para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária. Temos que sim cobrar. Mas a primeira cobrança deve ser feita para nós. Nós temos que perceber em que momentos é que nós não estamos respeitando ou que nós estamos violando esses interesses morais até, ou até materiais, de uma forma mais fácil de ser identificada, dos outros. Aqui no próprio Evangelho, ele nos diz, num trecho aqui, que ele nos fala que fazer esse bem ao próximo seria simplesmente cumprir os nossos deveres dentro da nossa família, ou dentro da nossa sociedade, que são todos os núcleos que a gente participa. A gente fala sociedade, parece uma coisa que fala assim em escalas sociais, mas não, são os meios aos quais a gente participa, seja no trabalho, na escola, no grupo de amigos, onde for. Cumprir os nossos deveres dentro desses grupos. E o primeiro dele, como foi dito, é o grupo familiar. Aquele que nós temos uma responsabilidade direta, porque dentro da nossa encarnação é o nosso primeiro elo, é onde estão as pessoas com as quais a gente tem necessidade de estreitamento do laço, de compreensão, de trabalhar essa questão até do amor, mesmo ainda sendo um amor bastante egoísta, material, e que quer alguma coisa em troca. Então, através desses laços mais próximos, a gente consegue tentar fazer esse passo maior. A gente faz a pergunta, ou as perguntas, por que que nós cobramos dos outros o que nós não fazemos? Por que oferecemos aos outros o que nós não queremos? Por que desejamos para os outros o que não gostamos para nós? E nós fazemos isso. E a resposta disso ainda é a chaga que existe dentro de todos nós, que é o egoísmo. Porque nós acreditamos que fazendo dessa maneira, nós estamos nos protegendo, estamos desejando o melhor para nós, mas nós só estamos exercitando esse egoísmo, esse materialismo, essas práticas que não nos fazem caminhar na direção correta. Nos fazem, às vezes, ficar presos a questões que não nos deixam realmente evoluir e crescer como ser humano e ser espiritual. Estamos ligados nos dois. Somos os dois. Precisamos dessa libertação. Nós falamos outro dia sobre a igualdade. E no momento que a gente consegue perceber que somos iguais, que temos os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas necessidades, todos nós temos. Aí nós percebemos que nós somos iguais. E percebendo que somos iguais, a gente começa a diminuir essa questão egoística. Porque as pessoas que eu gosto, não apenas aquelas que eu não conheço, mas aquelas que eu gosto, elas precisam das mesmas coisas que eu. Então, como que eu posso negar isso a elas? Como é que eu posso acreditar que a minha felicidade independe da felicidade dos outros? Que apenas eu, crescendo, achando que estou crescendo, eu estou me libertando. Nós estamos todos entrelaçados. É por isso que nós estamos todos juntos, para aprendermos uns com os outros, para tentarmos fazer aos outros aquilo que nós gostamos para nós, para que tenhamos todos uma igualdade. Dessa forma, nos desenvolvemos juntos. No primeiro mandamento, que Jesus unificou os 10 em apenas 2, ele nos diz que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E voltando ali para o início, quando eu falei da questão do amor, que a gente não entende ainda bem o que é amor, né? E Deus para nós ainda é uma coisa muito abstrata, e através da nossa forma de compreensão, tudo aquilo que não é visto, palpável, concreto, a gente tem dificuldade para entender. Então a gente tem uma dificuldade para entender como amar a Deus sobre todas as coisas. Se na nossa visão ainda bastante estreita, eu não vejo Ele, ou eu acho que Ele não está presente, então eu posso continuar me manifestando das mesmas maneiras. É uma questão de reflexão. O que significa esse amar a Deus? E a gente não consegue ainda fazer isso, porque não acreditamos que Deus seja realmente a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Acreditamos em Deus, papapá, mas não acreditamos porque não fazemos. Então, é uma coisa bastante contraditória. Dizemos, mas não fazemos. Então, não fazemos porque realmente não ainda não está dentro. Temos que fazer isso brotar melhor. E não acreditamos que Deus quer que sejamos todos iguais. Apesar de que nos é dito, né? Todos somos irmãos, todos viemos da mesma fonte, todos somos iguais. Mas nós não acreditamos nisso porque nós nos tratamos diferentes. Como eu disse, no momento que eu perceber que todos os outros têm as mesmas necessidades que eu começo a ter que tratar de forma igual, fazer aos outros aquilo que eu quero para mim. Se eu sei o que é bom para mim, eu sei também o que é bom para os outros. Então são práticas que a gente vai trabalhando. E a gente não consegue perceber isso por causa de uma outra chaga, que é o orgulho. Nós não admitimos que os outros, aquela pessoa que eu conheço alguns defeitos dela, ela possa ser igual a mim. Imagina? Não admitimos pelo orgulho. Então, no momento que a gente conseguir olhar que além dos defeitos ela tem também qualidades, e que eu, além das qualidades que eu suponho que eu tenho, eu também tenho defeitos, a gente novamente se equipara. E nessa equiparação, a gente consegue daí ter uma visão mais abrangente, mais ampla desse todo. Consegue compreender um pouco melhor esse Deus, tirar ele do papel e colocar ele na ação. Fazer com que isso seja parte daquilo que eu faço. Até peguei uma frase na revista agora, que falava também um pouco sobre isso. E ela diz a frase: as boas ações estão entre as melhores preces, pois elas demonstram o nosso entendimento às leis naturais e elas não desmentem aquilo que nós pedimos nas orações. E nas orações nós, seja lá por qual motivo, né, nós pedimos, mas nós pedimos muito. Então é através das ações boas que nós fazemos que elas realmente configuram aquilo que eu estou pedindo. Elas se juntam com aquilo e dão um sentido real. Boas ações. E boas ações, volta para o título, é fazer aos outros aquilo que eu quero que seja feito para mim. Então, tendo em mente sempre, não apenas o outro, né, mas a coletividade, o nós, a gente tem um caminho mais certo ou com menos erros, com menos sofrimentos, que é o que se quer evitar. Evitar os sofrimentos e ter uma vida melhor e mais plena. Essa é a ideia.